música chega mais perto de mim. Esta música eu escrevi para ti. O som está no ar, a batida a subir, ou de conquistar bem colada a mim. Sinto o meu compasso, o teu corpo colado ao meu, e no teu tarras bem colada a mim. Quero o teu melaço nesta dança tu e eu, um pouco de amasso bem colada a mim. Oh baby, minha baby, bem baby, bem colada a mim. Oh baby, és baby na pista, baby vem sentir. Dá-me o teu abraço, o teu corpo colado ao meu, baby no compasso bem colado a mim. E no teu tarrajo nesta dança tu e eu, um pouco de amasso bem colado a mim. Oh baby, minha baby, bem baby, bem colado a mim. Oh baby, és baby na pista, bem por bem chintim. Oh baby, minha baby, bem baby, bem colado a mim. Oh baby, és baby na pista, baby vem sentir. Baby, baby, bem colado a mim. Baby, baby, bem bu, bem xintim. Baby, baby, bem cola na mim. Baby, baby, bem cola na mim. Baby, baby, bem bu, bem xintim. Baby, baby, bem cola na mim. Na pista, bimbo, bichinho.